Scheiße noch zu. Wer ist doch da? Primeira cena, primeiro ato. Vai vagabundo, pega um cano. Como mais um assalto. Ladrão de carro, vai vendo na loucura. O playboyzinho desfilando da cara dura. De Cherokee, de Audi, Corolla Zero. Na avenida do cruzamento, esse é o que eu quero. Vou ver na vítima do carro importado. Já tô ligado, tá tudo esquematizado. Plano bolado, bem longe do flagrante. Tudo tranquilo, vamos em frente, vamos avante. Não se espante, se não eu sento aço. Entrega a chave, queima o chão, ladrão esse carro. Vai, vai, filha da puta, aí o cuzão é o seguinte, mano. Desce do carro, sai pianinho, nem olha pra trás. É o seguinte, se olhar, mano, tô no veneno. É o seguinte, vou subir seu gás. Nem pisca, mano, nem pisca, nem pisca. Só de função, no carro do boy a 80 por hora, na guia do calói. É nóis, é nóis, só na loucura. Tô nem aí que se for da viatura. Todo estilo, tô bem vestido. Engravatado, pareço um gringo. No farol a menininha me olhando. Me fingando, se pá, paquerando. Carro importado, fica mais fácil. Alto-falante, agarra do aço. Vamos correr pro local combinado. O desmancho onde foi encomendado. Encomendado, tá acertado. Foi combinado, então tem que ser pago. Carro vendido, dinheiro dividido. A boa tá no bolso, a alegria do bandido. Aí, BR, cê tá ligado, hein, mano? Aí, o bagulho tá tudo aqui, ó, mano, aí. Na Godoy, com esse pessoal aqui, cê tá ligado, hein, mano? Só se for agora, mano. Sexta-feira, dia de zoeira. Vamos pro rolê, zoar a noite inteira. Aí, casca, mas nem dá pra ir no rolê, mano. Nós estamos sem caranga, como é que nós vamos colar lá na Godoy? Vamos roubar o carro, então, mano. Só se for agora, mano. Farol fechado, tiozinho assustado. De vidro fechado no carro importado. Vamos aí, tô protegido. Bati no vidro, mostrei 9mm. Não é blindado, o tiozinho tá fugido. Menosprezei, aí foi o meu vacilo. Andando e desfilando, não percebi o perigo. Quando de repente foi aquilo. Eu só ouvi os estampidos, eu caí dele sorrindo. Mesmo estado final, ainda fui socorrido. Mas tô ali todo furado e sanguentado. Sendo julgado, essa é a cena, meu irmão. Aí, ladrão de carro. Valeu, mano, levou uns petelecos com os caras, jogou pra cima lá, mano. Ninguém tava ganhando, com o tiozinho tava armado lá, mano. O bagulho ficou doido, mano, o bagulho azedou. Jogou pra cima, acertaram o casca lá, mano. Cê é louco. Poucos segundos, tudo ao meu redor. Gente com raiva, outros com dó. Alguns tipos donos da verdade. Ladrão tem que morrer, ou excluindo a sociedade. Fechei os olhos por um momento. Me vi no filme de dois sofrimento. Viatura, barulho, resgate. Dá pra resistir, o coração ainda bate. No hospital, entrei em coma. Tô vegetando em cima da cama. Quase morto, ali deitado. Aparelho ligado, coração quase parado. Minha família foi avisada. Minha mãe desesperada, eu de chance quase nada. De repente, tudo se apaga. Minha mãe, ao desespero, tive tudo desenhada.